DJ Milk, mixando só pra você. DJ Milk. Manda os brotes, a maior referência em melody. Manda, batidão. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo é doce, me faz pirar. Eu fiz tudo por você e te perdi. Meu amor, não se preocupe, meu bem, estou